Barro Meu Serra Mike Fox autorizado a alinhar e manter pista 197. Na 0 na saída, Pucas, transição Zipar. Pucas Zipar, 390, Gono 754. Depois Upper Zulu 16, confirme? Afirmativo. Ok, então, obrigado. O 924 está trabalhando apenas um banho da companhia que está aqui no ponto de espera. Tudo que se não, a gente leva para apenas mais alguns instantes. 500 graus. 267-21, mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera. CIP 5626, no solo 59, curve à direita, chame solo 12199. Objeto 6721, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha, mantém 10, é 6721. Papa Romeu, Serra Mike Fox, autorizado decolagem. Pista 17, vento 100 graus, 179, de altímetro 109. Oceané 6141, continue a aproximação. Acuse treino de pouso, baixar travado. Webjet 6721, decolagem imediata autorizada. Decolagem imediata autorizada, 6721. Back é post taxi. Para taxi, 904. Oceané 6141, informo a aeronave Boeing 737 alinhando e decolando da pista 10. 6141, ambiente. Barro Meu Serra Mike Fox, decolado ao 00, chame o controle 199-135. Gente, amarelo, obrigado, até a volta. Gol 1600, mantenha a posição. Amarelo 1600. Confirma o controle. Barro Meu Serra Mike Fox, senhor. Está decolando 17, direita no axé. Na sua escuta. Papá Romeu Serra, Mike Fox. Acena identificação. Identificou, senhor. 5432, transponda. Fox Alpha Mike. Fox Alpha Mike, autorizado táxi até o ponto de espera. Objeto 6721, no decolado 801, chame controle 199-135. 1935, 6721. Oceané 6141, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 159, de altímetro 109. Autorizado pouso, Oceané 6141. Só confirmando, foi o TAN 3805 que reportou o Galeão 1340 e o PLB? 171. 171, o TAN 3805 táxi inicialmente até o través da posição meia dúzia. Até o través do meia dúzia, 3805. Só corrigindo, o TAN 3805 tem táxi até o través de posição 05. Se o táxi fizer a via Pátio Uno e Índia até o ponto de espera da 10. Porém, vai seguir um Bang da Gol como número 2 até o ponto de espera, que se encontra agora no través do portão 103. Ok, então autorizado até o través do 05, após a gente vai seguir o Gol, Pátio Uno e Índia. Correto, no ponto de espera chama 208-6-1011, bom voo. O altímetro 1011. 6-1011, 2-6, obrigado. Doro Gono 394, está pronto na posição 4. Bruno 394, aguarda na posição 04. Correto. Solo Bruno 333, posição 07, puxa pegar somente. Afirmativo, gol no 333, aguarda para o push. Aguardando o gol no 333. Solo, triple 5489 com informação, papá. 5489, papá confere, informação 200, Vitória da Conquista, pátio 3, o pátio se encontra, aguarde cópia. 200 para a Vitória da Conquista, no pátio 3, aguardando 4, triple 5489. Solo, Chanel 6141. Bom, Chanel 6141, táxi Alfa, aguardando o taxiway Juliette. Portão previsto é o 07, porém o mesmo ainda se encontra ocupado. Aguardando o taxiway Juliette. Alfa, vai aguardando o Juliette, Chanel 6141. Entre Lima Kilo X-Way, reporte cruzando 2500 pés. X-Way. 00 graus, 172, ajuste altímetro no 09. Sobre decolagem da 10, gol no 600, ajustado 1011. Gol 333. Xanem 290, final LS 190. Xanem 6210, continue em aproximação, aguarde ficha livre. 188 Recife, autonomia de? 3121. Afirmativo, via Índia no ponto de espera chamar 2186, 1011 no altímetro, gol 924, bom voo. Corre, tô 26, obrigado. Romeu Serra, mais Fox, livre ascensão 085. Romeu Serra, mais Fox, controle. Tranquilo, aqui, na sua escuta. Livre ascensão nível 085. 7, mais Fox. 09, nível posto para 0, minha direção. Gol 1600, decolar 205. Chame e controle 119.35. 0935, 1600. Papá Romeu, Fox, Alfa, Mike, José. Lágrimas para o nível 370 na série, Puka Transição Zipar. Puka Zipar 370, 1600. Gol no 754, chama agora o centro Recife. 126.85, alterna 133.65. Chamará o centro Recife 268. 1754. Caso vai ter que fazer uma CHG, ok? A rota que eu recebi, o plano que eu recebi foi via pro ISC 50. Se fizer uma CHG, a gente coordena aqui. Vamos para a cópia, pro ISC 50. Gente, é o número 2, em um minuto eu pago cópia. Obrigado. 1800, senhor. Copiado, 1800. Sim, mantendo. Bruno 39404, o portão tá livre, pushback, acionamento, é por táxi. Autorizado, Bruno 394, chama táxi. Frequência livre, Lima, que ele vem. Cópia. Na escuta para a cópia, 5489. Trip 5489, Salvador, Vitória da Conquista, autorizado nível 200, decolagem da 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída, arco. Após, direto Vitória da Conquista, 5417 no transponder, 10935 ao controle, trip 5489. 24, após a aeronave, na curta final, autorizado alinhar e manter. Papa Romeu, Fox Alpha Mike, autorizado decolagem, pista 107, vento 100 graus, 159, ajuste o altímetro no 011. Oxa, né, 63 no 5, plano para cópia Guarulhos? Copia, 63 no 5. Oxa, né, 63 no 5, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda, voa Eudes, onde intercepta a Upper Whisk 5-0. 5-4-3-3 no transponder, o controle em 1-9-35, Oceaner 6-3-1-5. Autorizado Guarulhos, nível 360, Oceaner 6-3-1-5, decola da 1-0, curva direita da El Leda, Eudes. 3-50, 5-4-3-3, 9-3-5, Oceaner 6-3-1-5. Fono 5. Correto, é quando pronto para acionamento e pushback, o portão é o? 620. Gente. Terminado. Para o taxi gol 1333, temos 158 a bordo, alterna Galeão, autonomia 4 horas e 8. Gente, vale para o táxi, gol no 333, por gentileza. Aguardando. Solo Chané 6210, lembrando as pessoas. Boa Chané 6210, táxi via Alfa, reporte Anza, táxi Juliette. Alfa, Anza, Juliette, eu vou estar. 189, já cimento 011. Táxi Polar, que está no táxi, que já falou. A sua disputa está no corredor aqui. Fox Alpha Mike, mantém condições vai no corredor Axão, meu país, reporte para o Aldabar. Vem chamará para o Aldabar, Fox Alpha Mike. Controle Gol no 600, solicita pro direto de parque. Aguarde. Webjet 6721, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 2.85.3365, Web 6721. Ok, 3361 no próximo para o táxi, 262 de autonomia, 73 a bordo, alterna Aracaju. Afirmativo, tá 3661. Vai seguir o bang da companhia, corrigindo, o bang da Gol à frente, como número 2, via Índia. No ponto de espera, quando pronto, chama 2886, 1011 no altímetro. O TAM 3661. Alta já está seguindo a aeronave à frente da Gol. E no ponto de espera, com a posição 3661, via Alô, Salvador, Gona 394, pronto para o táxi. Boa noite, 4 a bordo, até na Campinas, 3 horas e 40, autonomia. Afirmativo, via Índia, no ponto de espera, chama 2886, 1011 no altímetro, Gona 394, bom voo. Via Índia, 186, no 394, no boa tarde. O Gona 333 vai seguir o Airbus da TAM como número 3, no ponto de espera, chama 2886, 12 no altímetro, 1011. Táxi via Pátio Índia, o Gona 333. Repate o índice aqui no Airbus, ponte espera 18.6, o voo 1.3.3.3. Alô, 35489, solicita pushback, acionamento. 35489, pátio 3, autorizado, reportar. Autorizado, pushback, acionamento, reportar para o táxi, 4.9. Certo. Butan 3805, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 169, asa seu altímetro no 019. Poxa, não é 6140, corrigindo, 6141, vai dar passagem ao bang da Gol, após ingresso via Juliette, posição 07, poxa, não é 6141. Após passagem do Gol, Juliette, posição 07, poxa, não é 6141. Oceané 6210, segue o tráfego da companhia frente, via Juliette 05. Posso tráfego da companhia por 05. Centro Recife 2685, 3365, Gol no 600. Decolada, 12, chame controle 1919035. 119-35, tá 3805, boa tarde. Bom, meu Whisky Alfa confirma o tipo da aeronave, a procedência do destino. Mantenha condições visuais no meu pé, resolvo para o meu índice Alfa Alfa, confirmando que tem conhecimento dos corredores visuais de Salvador. Gente, Silêncio, Papa Romeo, Whisky, Alfa, Alfa, reporte através do corredor Interlagos. Sargento, está 3805, cruzando 2600. Está 3805, contato radar na decolagem, supera o nível 340 na saída da EL, após Leda Direto Leda. Ok, 340, possível voo da EL da presente, socorre em frente. Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Livre no posição remota, 1-2, report taxi. Ok, reportar. TAN 3661, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém no zero, TAN 3661. Confirma a proa para EDC. Ah, 320. Sim, autorizado direto a EDC em ascensão nível 085, Fox Alpha Mike, quando possível estimado para pouso. Estimativo 35489, tem táxi em frente, via ainda no ponto de espera chamado 808-612, altímetro no 09. Autorizado táxi em frente, via ainda no ponto de espera chama 208-612. Autorizado. Controle Salvador, boa tarde, é o gol no 394. No 394, contato radar na decolagem, supera o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. Da EL, Leda Bridge, gol no 394. Aqui até o ponto de espera. TAN 3661, autorizada a decolagem, pista 10, vento 090 graus, 189, radio de altímetro no 09. Livre decolagem no 0, TAN 3661. Mal 65. 2685, 3651, 94. Alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, gol 1333. Bravo, isso é autorizado ingressar na pista 17, reporte alinhando e mantendo na pista 17. Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, controle. Autoriza o desvio à direita, seu, pode dar a formação? Autorizado desvio, Serra Mike Fox. Obrigado, Mike Fox. TAN 3661, no decolar 216, chame controle 119-35. 1935, 3661, boa tarde. 2280, TAN 3805, obrigado. Protejamento correto. De subida até o nível de voo 130. Aguarde. É uma pergunta, é difícil, senhorita, visto que vão ver vários segmentos que a razão vai deteriorar, vai variar. Direto Coral, 3661. Gol no 394, conforme instruções do Centro Recife, da presente voa direto Bridge, restrito ao nível de voo 340, cotejo. Direto Bridge, restrito 340, gol no 394. Correto. Autorizado a decolagem, pista 10, vento 080 graus, 22 nós, rádio de altímetro no 09. Fiz a colagem então no 0, 33. Mantenha a posição, previsão para decolagem em 5 minutos. Ao nível 050 na chegada Marin, ajuste altímetro no 09. Que Bravo Isk, qual a razão de subida até o nível de voo 110? Boa tarde. Gente, mantenha a posição. Gol 1333, decolado 20, chama controle 199, sinal 35. 935, 1333, obrigado. De 1, 2, 8, 4 horas, alterna com fim. Boa tarde, gol 1333. 1011, bom gol. Bate aí no quarto espera, 18,6 com 1011, obrigado, bom trabalho. 360, Dael, Leda Bridge, gol 1333. Salvador, o TAM 3144, ciente da informação Papá, 370 Fortaleza. 370 Fortaleza, TAM 3144, pronto para cópia? Afirmativo. TAM 3144, Fortaleza, autorizado, nível 370, rota up Zulu no 9. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo, transição Froti. 5424 no transponder e o controle em 1, 19, decimal 35, TAM 3144. 370 autorizado, decola perfil Momo Frote, decolando da 10, curva esquerda, controle em 1935, 5424, o transponder TAM 3144. Só confirmando, a transição copiada é a Frote, certo? Frote, positivo. Gente, o pátio 3 está ao lado do banco da Rio. Afirmativo. Reporte quando pronto, pressionamento push, TAM 3144. Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 3325, voo na 394. Controle, Serra Max Fox. Serra Max Fox, controle. Estou com o tráfego de queda aqui, 1500 pés acima. Confere esse tráfego, senhor? Tráfego não está sobre o controle Salvador. A informação que a gente tem do tráfego, posição de 2 horas, 1,6 milhas, rumo norte, mantendo o nível de voo 095. Afirmativa, eu tenho o plano de queda aqui. Obrigado, então. Controle, TAM 3661, atingiu no 40. Centro, TAM 3661, mantém o nível 140, aguarda transferência para o controle Léo. Aguardando. Colagem pista 17, vento 100 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 109. Cidade do TAM 3661, não voa direto eu, né? Mantenha Felipe 5489. Era pronto, 9511. Então, 9511, mantenha posição no ponto de espera. Do Axé, aciona o padrão 0125, 0935 ao controle mate, convida. E o BDU? 0200, 386 agora passando a metade, como voo. Mike Eco Vitor. Livre sonar, um para táxi, Mike Eco Vitor. Quatro 400 da El Leda para as Leda Brilho, isso que dá o risco. 5-4 está presente direto, Duna. Repórter estabilizado. Duna, repórter estabilizado, 3-4. Papa Romeu Whisky, Alfa Alfa, vai manter a linha do litoral e vai fazer o cruzamento com a torre. Aguarde transferência para o cruzamento. Alfa Alfa. Sanguíce, Alfa Alfa, torre 118, decimal meia dúzia. 118, decimal meia dúzia, ok. Terra Max Fox agora está a 50 milhas de Salvador, ainda na sua escuta. Entra, aguarda a transferência. Entra, Max Fox. Alfa Alfa está no momento, está na vertical do Interlagos, mantendo mil pés, seguindo no corredor para Vera Cruz, ok? Gente, o uísque é Alfa Alfa. Que Alfa Alfa, mantém espera na frente do buraquinho com curvas pela direita. Confirme, mantém espera. Dá presente, curva direita, Whisky Alfa Alfa. Ok, iniciando curva direita. Recife, direto bridge. Direto bridge, igual 333. Papá Romeu Sierra, Mike Fox, chama agora o centro Recife. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 1260, 288, é isso? Afirma. Obrigado, tá bom. TAM 3661 no serviço, radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 140 e chama o controle, Ilhéus, 120, decimal 1.